gente. Boa noite. no set será vetorado para a luz aproximação visual da mesma. Mantenha a proa 055 e desça até o 050. Proa 055, vamos cruzar o zona até o 055. Mantenha a proa 055. cabeça para 4.000 pés, o ajuste 10012, reposto para modificação de regras. 4.012, passará. Referência, se autorizado para o HD 60, 2.000 pés, cor 5 da manhã. Documento autorizado até 2.000 pés, reporte para modificação. 2.000 pés, reportará 5 da manhã. Visual 555, meia, completar por meios próprios. Posso visual com a pistão no 7. Repetir, por gentileza. Posso visual com a pistão no 7. Firma, já visual na sua escuta transferência. Está se ajustando. Tem para ajustar para a posição no 7. Chame torre na frequência 1.8.95. 18.5, obrigado, agora. Bom dia, torre 35556. Bom dia, 35556. Chame na final da pista no 7. O vento 1.70 graus, meia dúzia de nós. 35556. 5556, baixou e travou? Baixa na nave, 5556. Livre pouso, não, no 7. O vento é 170 graus, meia dúzia de nós. Tráfego já avistado. 5556. Meia, Sola 838, livre na Lima, taxia Pátio Uno, portão 09. Na Lima, Pátio Uno, pro 09. Logo aqui nós travamos direito, logo na saída da Lima, a gente tem 3 ou 4 cachorros aqui circulando entre a pista e a pista, agora estão na lateral direita. Ok, graças pela informação, passou. Salvador, o 3557 está com a Delta, autorização Campinas. 3557 Campinas, 360, autorizado, Epizulu 10, bridge, Epizulu no meio, decola pistão no zero, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle 120-8, acena 5020. Autorizou o Campinho, veio 360, perdão, terminou 360, veio 360, bridge, 360, decola 217, perfil da Dael, Motiva, controle 208 e transporte 5020. Cimento correto, reporta puxa. Reportado. Para codificação, para pouso visual na pistão na frente. Ajuste Salvador 9092. 3329, modifica as regras da TG. Estou autorizado, voa até Bonf, depois de Bonf, voa direto pista 17. Trip 5329, modificada ao 03, após Bonf, voa direto à final da 17, após Bonf, interesse para o